Espiritacast apresenta palestra realizada na União Espírita Cristã do Espírito Santo, no dia 14 de fevereiro de 2015, com o tema Carnaval e Responsabilidade, por Hélio Tinoco. Boa noite, meus companheiros. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações nessa noite clara de sábado, né? Já é de noite, já é oficialmente noite, né? Mas que a gente possa fazer desses momentos, momentos muito especiais na nossa vida, na nossa caminhada de espíritos imortais, no nosso carnaval. Nós vamos trabalhar nessa noite o tema carnaval e responsabilidade, e eu queria convidá-los a, para que durante as reflexões nós pudéssemos a nós mesmos, cada um de forma individual, questionar quais seriam os conceitos que temos com relação ao carnaval. E depois, avaliando-os, fazemos um parâmetro entre o que vem propor, qual é a visão do Espiritismo com relação ao carnaval. No entanto, antes, eu gostaria de, fazendo uma introdução, lembrar aqui de que nós algumas vezes nos dirigimos a Jesus com alguns adjetivos muito amorosos. Chamamos de algumas vezes de mestre dos mestres, chamamos de divino Nazareno, sol de nossa fé. Mas há uma nomenclatura muito interessante, que muito me cativa, que é aquela quando nós nos referimos a Jesus, chamando-o de amigo de todas as horas. O bom amigo. Interessante é que Jesus nos tem como amigos especiais. Há uma passagem do livro de João, o Evangelista, no seu Evangelho, onde ele vai nos dizer, naquele capítulo 17, quando faz uma oração de intercessão pelos seus discípulos, e em especial também por aqueles que viriam, onde ele vai nos dizer que não nos chamaria mais de servos, mas nos chamaria de amigos. E num outro momento do Evangelho, agora registro de Lucas, ele vai nos dizer que não haveria maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Cabe-lhe então muito bem a ideia de amigo de todas as horas. E lembrando dessa amizade, me recordo aqui de uma passagem do seu Evangelho, também registro de João Evangelista, onde ele vai fazendo uma visita a uma casa de amigos. Interessante que tinha todos como amigos, mas naquele momento eram os amigos especiais. E os amigos eram três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro era o arrimo de família e provavelmente estava trabalhando naquele momento. E ao aproximar-se Jesus da casa, Maria, talvez na ânsia de encontrar com o Senhor, ela sai deixando os afazeres da casa por conta de Marta e vai até as proximidades do portão, se é que tinha portão, e começa ali a travar um diálogo com Jesus. Diálogo esse que se prolongou um pouco além do esperado por Marta. A gente fica pensando que devia ser um momento muito especial para Maria, não é? Imaginemos nós, companheiros, quando já habilitados na arte de amar, vamos ter um momento especial, onde seremos recebidos numa audiência pelo próprio Jesus. E aí experimentaremos essa energia magnética de luz que emana desse ser supremo, desse ser em alto nível de evolução, e vamos nos encantar também, assim como Maria. Quem sabe a gente perca a hora ao lado dele, não é? Mas fato é que Marta se incomodou. Marta se sentiu prejudicada. Puxa vida, estou aqui fazendo as coisas da casa sozinha. E Marta está lá. Maria está lá no bem bom com Jesus. E resolveu ir então até Jesus para pedir que ele corrigisse Maria e a mandasse entrar para ajudar nas tarefas. E ela chega e fala com Jesus que Maria está ali, demorando muito, ela está sozinha lá dentro, são muitas tarefas. E Jesus, dirigindo-se a ela, não aqui pregando a apologia da casa bagunçada, não era isso, mas ele diz a Marta: Marta, Marta, estás tão atabalhoada com tantos afazeres. Na verdade, Maria escolheu a melhor parte. Companheiros, nessa tarde de sábado, por certo, nós poderíamos estar em inúmeros outros lugares, mas escolhemos vir aqui à casa de Bezerra de Menezes para ouvir mais uma vez o Evangelho de Jesus, para nos reunir em torno desse maná espiritual. E quero dizer para os companheiros que nós escolhemos a melhor parte. E lembrando da questão dos amigos ainda, dizem-nos os filósofos num provérbio antigo de que amigo não é aquele que diz o que nós queremos ouvir. Amigo é aquele que diz o que nós precisamos ouvir. Talvez as informações hoje aqui trazidas, totalmente pautadas na doutrina dos Espíritos, possam ser aquelas que não nos agradem tanto. Mas quero dizer para os companheiros que são as melhores no nível de informação que nós, espíritos imortais, precisamos obter. Carnaval e responsabilidade. Qual a origem do carnaval? Qual a ideia do carnaval? Os historiadores têm buscado descobrir essa origem e as fazem uma ligação dessa festa atual do carnaval com algumas festas da antiguidade. São inúmeras festas onde as práticas carnavalescas, essa proposta de libertinagem, de luxúria e de valorização das questões sexuais e da sedução eram pregadas. Mas há uma que os historiadores são comuns em concordarem, sendo talvez a que mais se parecia com os carnavais do dia de hoje. Essa festa tem origem na Grécia e ela acontece tem seu início nos anos de 600 a 520 antes de Cristo. Se nós pararmos para imaginar, essa festa, queridos, ela tinha um objetivo nobre. Coisa interessante, né? O carnaval de hoje, o objetivo nobre, onde foi que nós nos perdemos? Onde é que está o elo perdido? Veja que o objetivo era um agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela colheita. Não é assim que a gente faz também, de vez em quando? A gente recebe uma dádiva, uma bênção. Em especial, os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma prática chamada culto de louvor. Então, conseguem comprar um apartamento novo, por exemplo, e aí eles reúnem-se num culto na sua própria casa, o pastor vai lá, eles fazem um bolo e agradecem a Deus. Uma atitude louvável, de reconhecimento de que Deus está no comando das situações e nos abençoa. Nós espíritos temos uma compreensão mais ampliada da questão do agradecimento, porque a gente já entende que precisa agradecer por tudo, inclusive pelas dificuldades. Isso é um desafio, mas o agradecimento, queridos, ele vai construir um sentimento chamado gratidão. É esse sentimento que vai modificar a nossa maneira de enxergar as situações. Então, parece-nos um problema novo, uma dificuldade, um desafio, e nós conseguimos, quando o coração gratos, manter a resignação, manter a harmonia, ao invés de focar no problema, descobrir quais são as lições que os problemas têm para nos trazer e como solucioná-los de maneira melhor. Mas vejam bem que a festa tinha uma intenção válida. Onde foi que nós nos perdemos? Guardem esse pequeno intervalo, que vamos voltar nele daqui a pouco. A palavra carnaval, se traduzida para o latim, ela significa carnevale. Carnaval é um resumo das primeiras sílabas da frase carne nada vale. Carnaval. No latim, carnevale, no português, carnivai. Como se fosse um adeus à carne, como se nós disséssemos: carne, agora são 3 dias que você pode tudo, sem limites, pode fazer o que quiser. E talvez inconscientemente acreditemos que as consequências dos atos cometidos no carnaval serão abonadas ou simplesmente esquecidas pela lei divina. Adeus à carne, vai carne, faz tudo. É esse o conceito que a gente ainda tem do carnaval. Muitas vezes meio que camuflado, numa aparência de inocência. A gente até fala, vamos brincar o carnaval. Queridos, vamos descobrir aqui que carnaval não se brinca. Carnaval é coisa muito séria. E as alianças que fazemos com o carnaval são alianças de muita dor. Vamos desenvolver o tema. A festa da carne. Eu trouxe aqui um texto, o primeiro texto para nossa reflexão. Esse de Paulo de Tarso, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 14. Só para a gente se posicionar e entender o contexto desse único versículo que vamos trabalhar agora, vamos pensar em Corinto. Qual era a importância da cidade de Corinto no mundo antigo? Corinto era uma metrópole, uma cidade rica. Corinto ficava numa posição, numa rota, onde os mercadores se utilizavam e passavam intensamente por Corinto. As pessoas eram muito abastadas financeiramente. Havia um ganho financeiro alto, as pessoas eram ricas. Corinto, se fôssemos comparar a cidade de Corinto com uma cidade da atualidade, poderíamos compará-la a Nova York, não é? Vejam bem então que Paulo de Tarso, imagina Paulo de Tarso, chega em Corinto, não tínhamos o Facebook, não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos aí televisão em tempo real. Chegava lá Paulo de Tarso, convertido ao cristianismo, mas eles não sabiam. Os judeus da sinagoga achavam que era um Saulo, o perseguidor, e o recebiam, e lhe davam a tribuna na sinagoga. E Paulo de Tarso aproveitava-se daquele momento e não trazia mais o discurso judaico, mas agora ele apresentava Jesus. Óbvio que naquela reunião muitos se revoltavam. Quantas e quantas vezes ele saiu dali apedrejado, açoitado, teve que fugir? Mas fato é que muitos que ali estavam compreendiam e entendiam a Jesus, o Jesus apresentado pelo cristianismo, e se convertiam. Esses que se convertiam formavam e formaram a igreja cristã em Corinto. E vejam bem, companheiros, que esses companheiros, embora tendo aceitado Jesus em seus corações, eles ainda procuravam manter as mesmas práticas sexuais que era comum aos coríntios. Os coríntios eram pessoas voltadas e inclinadas intensamente a explorar ao máximo os prazeres físicos. Era essa a prática daquela comunidade. Comunidade essa, queridos, nós não podemos aqui tecer nenhuma crítica. Porque conforme diz Emmanuel, na sua vasta literatura, nós somos herdeiros de nós mesmos. Provavelmente, alguns de nós estávamos lá. Ou praticamos as mesmas coisas. Fazia parte do nível evolutivo. Só mais tarde viemos descobrir que haviam valores mais importantes a serem trabalhados do que somente o físico, somente as sensações, somente o sentir. E nesse impasse, Paulo de Tarso escreve então esse versículo 14 do capítulo 6. No entanto, antes de lê-lo, eu gostaria de nos lembrar, trazer para a gente essa reflexão. Será que nós também, algumas vezes, cristãos que somos, cristãos espíritas que somos, também não tentamos fazer alianças com as coisas que não são de Deus? Algumas vezes nos declaramos cristãos, mas ainda nos permitimos manter no nosso coração, em um compartimento secreto, sentimentos como rancor, raiva, ódio, desejo de vingança, e somos cristãos. Será que podemos fazer essa aliança? Óbvio que aqui compreendemos, companheiros, que todos nós estamos em evolução. Ainda não estamos perfeitos, caminhamos para a perfeição, somos perfectíveis. Ainda estamos numa luta diária para vencer a gente mesmo. Às vezes não conseguimos, mas o fato é que alguns de nós caem numa zona de conforto e acabam achando que está tudo certo. Eu não quero ser santo agora, não é? E eu acabo não lutando contra um defeito moral, contra um vício de personalidade. E o mantenho como se ele não estivesse me infectando a alma, produzindo males que inclusive migrariam para o mal físico. Mas o texto vai dizer para a gente, então, e para aquele povo de Corinto naquela época, povo de Corinto: não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo de Tarso utilizava-se aqui de uma metodologia que ele aprendera, por certo, com os discípulos de Jesus. Que era que Jesus usava? Muitas vezes o Cristo respondia nas perguntas com outras perguntas. Recordam-se da parábola do bom samaritano? Naquele momento, o fariseu vem perguntar qual é o grande mandamento, quais são os grandes mandamentos da lei, e o Cristo responderia: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o fariseu pergunta: mas quem é o próximo? E o Cristo conta a parábola do bom samaritano e no final pergunta: qual dos três vos parece ter sido o próximo daquele irmão que foi assaltado? E aquele que faz a pergunta reflete e constrói a sua própria resposta. Era essa a metodologia do Cristo, e Paulo faz de novo, utiliza-se dela de novo. Que comunhão, companheiros, tem a luz com as trevas? Se apagarmos todas as luzes desse local, e ficaria totalmente escuro se fosse possível, e acendêssemos aqui uma vela, um isqueiro, se acendêssemos aqui uma lanterna, um fósforo, as trevas se dissipariam. Não há comunhão entre luz e trevas. Se enchermos o coração com luz, não precisamos temer as trevas. Paulo de Tarso, na sua linguagem judaica ainda, ele dizia: achegai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Simples assim. Se eu construo uma relação de autoiluminação, se busco em Deus ingredientes para construir a minha própria luz e desenvolvê-la, não preciso temer as trevas. Que comunhão há então entre luz e trevas? Me lembro aqui daquela comparação. Se pegarmos um liquidificador e colocarmos um copo de óleo e um copo de água e batermos esse liquidificador na potência máxima por 2 horas, 3 horas, o dia inteiro, até ele queimar. Quando desligarmos, a água e o óleo vão estar separados. Não podem fazer aliança. E quantas vezes nós queremos fazer essa aliança? Achando que podemos fazer o impossível. Vejam bem que na festa da carne, companheiros, agora eu vou trazer aquele elo, aquele momento de reflexão para a gente unir agora essa festa que acontecia lá entre os gregos. Ela era permeada por uma cultura, uma doutrina filosófico-moral que afirma ser do prazer o supremo bem da vida humana, chamada hedonismo. Observem, companheiros, que era naquela época. Nós éramos ainda imaturos emocionalmente, pouco desenvolvidos espiritualmente, não tínhamos ainda passado pela segunda revelação, que era a do amor, trazida pelo próprio governador do orbe. Éramos seres que ainda em evolução achávamos que os prazeres da vida físicos eram o único objetivo. Quantos de nós na atualidade vivenciamos isso? Os materialistas, aqueles que creem que é depois da vida, depois da morte não há vida, que a vida acaba com a morte, e tentam intensamente aproveitar a vida agora, os prazeres, né, sensações. Mas esses companheiros queridos criaram esse elo perdido que nós encontramos agora. Qual a melhor maneira de cultuar os deuses? Qual a melhor maneira de cultuar o deus Dionísio? Nas bacanalhas, nas festas dos prazeres coletivos. Olha só que o link faz sentido. Eles pensavam: estou comemorando, agradecendo a Deus a fertilidade do solo e a colheita. Nada melhor do que uma festa de prazeres coletivos para mostrar a fertilidade. Tinha uma ligação lógica, fazia sentido para aquela época. Mas vejam bem, companheiros, que nós fomos lá no passado, pensamos uma informação, tiramos dessa informação a proposta que era cultuar os deuses, trouxemos para a atualidade e transformamos no carnaval que temos hoje. E ainda conseguimos piorá-lo, não é? Incrementando aí inúmeras práticas abusivas que vão de encontro, vão de contrário às leis de Deus. Queridos, todas as vezes que nós vamos ao passado e trazemos uma informação para o hoje, nos inserimos em erros graves. 2 exemplos. Primeiro, quem aqui, os mais maduros, vão se lembrar das nossas irmãs evangélicas da Igreja Assembleia de Deus, onde não se podia até então, naquela época, cortar os cabelos. Quem se lembra disso, né? Os cabelos eram longos, até os pés muitas vezes. Os coques que faziam ficavam imensos, extremamente altos. Garanto para os companheiros que aquelas irmãs, muitas delas, deixaram de ser evangélicas para ir para a Igreja Batista ou Presbiteriana, que tinha já tinha mais entendimento e mais liberdade. Porque aqueles cabelos longos se tornaram um fardo. Literalmente um fardo. Nós fomos no Velho Testamento, pensamos uma lei humana de Moisés para o povo hebreu e trouxemos para o hoje. Inserimos num grave erro. Que é um outro, na Idade Média. Fomos aos papiros dos escritos evangélicos, guardados às 7 chaves nos porões das catedrais, aonde só os sacerdotes tinham acesso, e lemos lá: não vim trazer a paz, mas a espada. E por dedução, pensamos: espada é para quê? Para cortar laranja? Não. Espada é para matar. Então, em nome do Nazareno, vamos matar. Vamos nos armar, vamos invadir, vamos ultrajar e vamos transformar o mar de sangue no caminho até Jerusalém. Porque nós queríamos retomar Jerusalém nas cruzadas do século XII, século... Nos inserimos num grave erro, porque trouxemos informação do passado e aplicamos naquele presente. E agora, companheiros, a exemplo disso, o carnaval, fomos lá na festa de Dionísio e trouxemos para hoje. E esquecemos de Dionísio, e esquecemos do culto, mas mantemos as práticas, mantivemos as práticas do carnaval. Essa festa chamada da carne, queridos, nós vamos encontrar nos dias do carnaval e nos dias pós-carnaval, as estatísticas vão nos mostrar que os números de crimes aumentam assustadoramente. Furtos, roubos e principalmente assassinatos. Pessoas ali naquele meio descontroladas, multidões seguindo o trio elétrico, multidões nos bares de carnaval, muitos vão cometer assassinatos por questões fúteis, por uma desavença qualquer. O número de crime é estatisticamente provado o seu aumento. Carnaval de Vitória aconteceu semana passada. A gente viu um carnaval pequeno, pontual, um carnaval sem muita projeção no contexto de carnaval do Brasil. O número de crimes aumentou. Vão acontecer estupros, companheiros. Alguns homens, movidos pelo desejo do momento, descontrolados, insanos, vão abusar dos limites, vão ultrapassar e vão ultrajar jovens, adolescentes, forçando-as a uma relação sexual. Relação essa que vão marcar essas pessoas, muitas vezes com uma dor que jamais passará ou levarão séculos para se passar. Uma dor que somente um tratamento psicológico profundo e sério vão poder resgatar essa pessoa por conta de um momento de prazer. Quantos desses vão ser presos, processados e vão estar ali estragando a sua própria história reencarnatória? E os excessos? Ah, a festa do carnaval é um convite aos excessos. Quem de vocês essa semana foi no supermercado? Os nossos ouvintes aqui da Rádio Amigo Espírita. Supermercado, vamos lá. As prateleiras das bebidas estão repletas. Não é verdade? O supermercado que eu frequento aqui em Vila Velha, a seção de cervejinhas long neck, ficam as cervejinhas separadinhas fora da caixinha, lavadinha. Vai lá hoje ver. Está tudo dentro da caixinha e não está lavada não. Colocado de qualquer jeito porque o consumo não está dando tempo. Essa cultura do excesso. Os carrinhos superlotados de bebida. Os que usam droga vão se exceder. Mas esse excesso permeia a ideia, permeia a nossa conduta moral. Por quê? A consciência. A gente, às vezes, companheiro, se excede também nas questões de falar demais, de fazer as coisas em excesso e demais. A gente vai, nesse carnaval, perder amigos, porque vamos falar demais. Vamos achar que podemos dizer tudo o que pensamos. E diz que aquele que diz tudo o que pensa, né, que fala sem pensar, muitas vezes insere num erro grave. Pode magoar alguém, pode ferir alguém. Porque eu estou no carnaval. No carnaval eu posso excessos. E a gente vai ver que no pós-carnaval, algumas companheiras vão se perceberem grávidas. E infelizmente, desconhecendo a base doutrinária que nós hoje já temos, vão decidir-se por inserir no processo de aborto. E vão cometer um crime extremamente grave, segundo o livro dos Espíritos. Um crime em que a vítima não pode esboçar qualquer reação para se defender. Um crime grave, um crime em que as pessoas vão se comprometer em suas próprias histórias, trazendo e transformando aquela alma, aquele espírito, em inimigos para o futuro. Nós entendemos, companheiros, que no Espiritismo, que a vida começa no ato da concepção. Qualquer agressão a essa vida é crime e é assassinato. E, enfim, companheiros, serão dias de loucura. Alguns companheiros vão de fato enlouquecer nas overdoses, nos excessos dos excessos. Muitos vão enlouquecer-se moralmente, porque posso tudo, estou insano, sai de perto de mim que estou ficando doido. Não é assim que canta as músicas para mim? Não é? E a gente se recorda do livro Nas Loucuras, Nas Fronteiras da Loucura, nosso companheiro Divaldo Franco, na verdade de Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Franco, médio baiano. E ele vai dizer para a gente nesse livro um resumo. Ele conta o carnaval de 1998 e vai mostrar os perigos e como a espiritualidade trabalha, companheiro, intensamente nesses dias, formando equipes de socorristas para livrar aqueles invigilantes que vão estar no carnaval ou próximo deles. Aqueles que não merecem uma ação delituosa por parte dos nossos irmãos das sombras. Equipes trabalham incessantemente. E é hora de nós nos unirmos em prece pelo carnaval, companheiros. Porque são momentos muito difíceis. Interessante que nesse livro vai nos contar essa história e nos trazer esse alerta, nos lembrando que o carnaval não tem nada de inocente. É uma festa extremamente perigosa. Quando nós fazemos alianças com nossos irmãos das sombras, nossos irmãos infelizes, que um dia encontrarão a Jesus, que aprenderão que o caminho da felicidade é o amor, mas que hoje tenha Jesus por seu inimigo. E esses companheiros vão se utilizar a nosso convite, daqueles bailes, daquelas festas onde a ideia é a proposta de volúpia, de sedução, de sexo, de prazer, e eles vêm como que vampiros sugar essa energia. E muitos deles vão nos acompanhar no pós-carnaval. Muitos deles são nossos inimigos do passado, que vão tentar se aproveitar daqueles momentos para nos inserir numa atitude que nos leve a fracassar na nossa encarnação. Não estava programado, talvez, essa história. Mas eles vão me induzir a agredir, a me envolver numa briga, quem sabe até matar alguém ou ser assassinado. Nas fronteiras da loucura, revela-nos Manuel Filomeno de Miranda das dificuldades do carnaval. Não há nada de inocente nessa festa. Ninguém brinca o carnaval. A gente pensa em carnaval como festa da impunidade e da libertinagem, não é? E ouvimos os companheiros falando, ninguém é de ninguém. Será que isso é verdade? Companheiros, todos nós somos uns dos outros. Estamos juntos e unidos na mesma caminhada evolutiva. Nós temos responsabilidades para com os outros, mesmo para com aqueles que nós não conhecemos. Somos responsáveis, sim. E quando dizemos que ninguém é de ninguém, na maioria das vezes, os que professam essa ideia, eles falam da boca para fora. Eles podem mexer com a namorada dos outros, mas mexe com a namorada deles. São os que ficam violentos, querem brigar, não é? Um conceito de justiça pautado no egoísmo. Quando nós distanciamos-nos da ideia do Cristo, no capítulo 7 de Mateus, que nos diria, assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Que festa inocente é essa, companheiros? Um dos ícones do carnaval, Pierrot, Colombina e Arlequim, um triângulo amoroso inocente? Um triângulo onde a traição, a sensualidade, a sedução são os imperativos, são as propostas e nós inconscientemente trazemos para a gente a ideia, a imagem desses personagens e até nos transformamos momentaneamente em alguns deles, trabalhando sensações e emoções doentias, aonde a nossa energia deletéria vai atrair para a gente somente dificuldade. Isso é brincadeira? Carnaval não é brincadeira, companheiros. Carnaval é coisa séria. Se a gente parar para pensar, coloquei esses olhos de vitalidade, observem bem esses olhos, companheiros, ele vai dar uma piscadinha. Eu coloquei ali assim porque a gente, quando era mais novo, né? Os jovens não sabem o que é isso, não. Para a gente paquerar, dava uma piscadinha, né? Olhava para menino na escola, dava uma piscadinha, era um sinal. Hoje é WhatsApp, a piscadinha no WhatsApp. Ah, ele passou um WhatsApp para mim, está interessado em mim. Mais ou menos isso, né? Mas esses olhos que vão começar com essa proposta de... Acho até válida, de se relacionar, precisamos relacionar, mas isso passa para a sedução, passa para o abuso, passa para o egoísmo, passa para que eu possa me satisfazer, esquecendo os outros. Esses olhos que vão assim, talvez se esconder atrás de máscaras, e a gente pensa que escondendo atrás de uma máscara, a gente pode fazer tudo. Os bailes de máscaras do carnaval. Companheiros, eu li recentemente um livro que eu comprei para dar de presente, um livro infantil. Aí eu dei uma passada nas páginas, um livro de Meimei, através das mãos abençoadas de Francisco Canto Xavier. E aí o livro conta histórias, o livro chama Pai Nosso. Aí conta uma história que um tio chamou um sobrinho para ir num pomar de laranjas, passear. E a colheita já tinha sido feita, estavam as laranjas em caixas. E o tio aproveita-se de olhar para um lado, olhar para o outro, não tinha ninguém. Ele estava com uma sacola, ele começa a colocar laranjas da caixa na sua sacola. E o sobrinho não entendeu nada, falou, tio, você está fazendo o quê? Aí ele falou pro sobrinho, né? Vamos aproveitar que não tem ninguém vendo, vamos pegar umas laranjas. E aí o sobrinho falou, mas tio, Deus está vendo. E o tio ficou meio envergonhado e colocou as laranjas de novo na caixa e agradeceu a Deus por ter sido corrigido por uma criança, por um ser inocente. Companheiros, Deus, nós não vamos nos esconder jamais de Deus atrás de uma máscara. Não podemos esconder de Deus. Podemos até usar máscaras, parecer ser o que não somos. Mas jamais esconderemos de fato quem nós somos de Deus. E esses olhos que vão começar o carnaval cheio de vitalidade, buscando nas festas da traição e da sensualidade, vão exaltar o próprio ego. E no final de 3 dias ou 4, se for na Bahia 10, quem sabe 15, vão acordar, vão fechar os olhos em profunda tristeza e vão chorar. Falar em Bahia, me lembrei do site da Federação Espírita do Brasil, postou uma Federação Espírita Brasileira, sei onde eu tirei isso do Brasil, brasileira, postou uma charge no site da Federação que fala assim, parafraseando a música de Caetano Veloso, né, que fala que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Está dizendo que vai sim. Quem já morreu vai, companheiros, e vai absorver energia, vai ali criar relacionamentos, vai ali estar junto com a gente, até inconscientemente, sem querer, mas nos influenciando negativamente. Mas esses olhos que vão acabar o carnaval tristes, pode ser, companheiros, que nem abram-se mais depois do carnaval. Vamos perder muitos jovens. Os que mais morrem no carnaval são os jovens. Vamos perdê-los. Muitos vão morrer. Isso é uma festa inocente, companheiros? Uma festa sem perigos? E a impunidade e libertinagem que é pregada, que a gente, depois do carnaval, usa-se essa terminologia chula, lavou, tá novo? Não é verdade, companheiros. Nós precisamos falar aqui de lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Nós, espíritas, temos uma compreensão ampla e completa da lei de causa e efeito. Mas Paulo de Tarso, há 18, há 19 séculos atrás, não conhecia. Ele tinha uma cultura permeada pelo judaísmo. Mas ele vai dizer um texto muito importante na carta que escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diríamos assim, Paulo de Tarso, que serve para a gente se colocar como ouvintes agora. Ele diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, ele também há de ceifar. Queridos, nós vamos colher aquilo que semeamos. Esse milagre Deus não faz. Se orarmos a Deus e dissermos, Senhor, vamos orar juntos, pedir a Deus, fazer uma corrente de oração, para que eu solte esse copo e o copo não caia. Os companheiros têm fé para isso? Isso não é fé. Ele vai cair. Porque Deus não derroga suas próprias leis. Queridos, Deus é amor. Não pune, não castiga. Cria leis. Leis que regem o universo. Para nós, 10. Para a humanidade, para o universo, 10. Reveladas no Livro dos Espíritos, parte 3ª. 10 leis. Culminando com a lei de amor, justiça e caridade. E a gente vai perceber que todas as vezes que estamos em aliança com as leis de Deus, sentimos-nos felizes, sentimos paz interior, equilibrados. Mas quando infringimos as leis de Deus, sentimos-nos apreensivos, impacientes, tensos, desarmonizados, tristes. Então a lei de Deus cumprida é sinônimo de felicidade. Questão 614 do Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta de Allan Kardec, uma parte dela diz-nos assim, a espiritualidade amiga, o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Não podemos, Deus não pode fazer esse milagre. Posso contar uma coisa particular, companheiros? Eu frequento aqui no centro de Vila Velha um local chamado Espaço Vida Saudável, sem fazer propaganda, tá? E aí uma vez por dia eu vou lá e tomo um shake para manter a forma. Aí passou as festas de final de ano, nós temos uma companheira lá muito, muito legal, gosto muito dela, não vou dizer o nome, que vai que os companheiros conhecem, vai que alguém está ouvindo pela rádio conhece, né? Mas essa companheira é da Igreja Batista, e ela chegou lá depois das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, onde a gente acaba comendo um pouco mais do que devia, e aí ela chegou e foi para a balança. Aí voltou da balança, meio com a cabeça meio balançando, e falou assim, eu orei tanto a Deus para comer e não engordar, e Deus não me ouviu. Companheiros, esse milagre Deus não faz. Deus não vai derrogar suas próprias leis. A responsabilidade por nossos atos é nossa. Só nós vamos dar contas dos nossos atos. No livro de Romanos, Paulo de Tarso, capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E falando em responsabilidade, eu trouxe agora um texto para a gente discutir brevemente, repensar brevemente. E quero já de antemão dizer para os companheiros, um texto duro de se ouvir. Os companheiros estão preparados? Todo mundo com cinto de segurança aí? Se houver alguma turbulência, vão cair máscaras de oxigênio do teto. Fique tranquilos. Diz o evangelista já exilado na ilha de Pátimos: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos entender esse versículo 15 com a visão e o entendimento do Espiritismo? Quando a Bíblia fala em mundo, ela se refere a três tipos de mundo. Primeiro, o mundo físico, o orbe, o planeta. Segundo, quando fala em mundo, ela fala dos habitantes do mundo. E terceiro, ela fala de mundo como sendo as coisas do mundo, as práticas mundanas. Então, não ameis o mundo, aqui não é dizer para não amar o planeta. Amamos e temos que amá-lo muito mais e preservá-lo. Não ameis o mundo nem o que o mundo há. É João Evangelista falando para a gente com relação a não amar a matéria mais do que os valores espirituais. Jesus, naquele sermão da montanha, em que ele vai dividir a história da humanidade, onde ele vai lançar as bases da sua doutrina que faria nos dividir o calendário antes dele e depois dele, ele vai nos dizer: ajuntai para vós tesouros nos céus. Que tesouros são esses, companheiros? Senão a aquisição de valores morais, virtudes no nosso espírito imortal, na construção do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Propondo-nos aqui uma reflexão antimaterialista, não um anti que discute e briga, mas um ante em que nós questionamos para não nos inserirmos no processo de valorizar mais a matéria do que o espírito. André Luiz, na Agenda Espírita, tem uma frase que ele diz assim: quando nós desencarnarmos, o que nós temos vai ficar aqui, o que nós somos, nós vamos levar. É claro que a gente precisa, sim, estamos na matéria, temos que cuidar da matéria, precisamos ter uma reserva financeira, uma previdência, é claro. Mas será que esse valor é importante mais do que a aquisição de valores morais e espirituais? Não. A questão está nisso, companheiro. Nós, às vezes, acreditamos que, juntando tesouros materiais, podemos garantir o nosso futuro. Será? E completa o texto: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, a interpretação espírita para essa passagem é: Deus não nos abandona jamais. Pior criminoso do planeta, de qualquer orbe, é amado por Deus. Jesus nos disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Nos diz no capítulo 28 de Mateus que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas como é que então Deus vai nos abandonar? O amor do Pai não vai estar em nós. Queridos, nós é que bloqueamos a ação da espiritualidade quando fazemos alianças conscientes ou inconscientes com o mundo das trevas. Impedimos que a luz nos chegue, voluntariamente ou involuntariamente, escolhendo consciente, racional ou não. É preciso que eu entenda que a decisão de ser feliz está nas minhas mãos. Abraham Lincoln, certa vez, deixou-nos uma frase que dizia: a maioria dos homens... Como é que é a frase? Abraham Lincoln diria: o homem, na sua maioria, é tão feliz quanto decidam ser. As pessoas, agora sim, na sua maioria, são tão felizes o quanto decidam ser. O poder de decisão está na nossa mão. Quero ser feliz? Alianças com Deus. Quero ser infeliz? Alianças com as coisas que não estão linkadas à prática do bem e do amor. Mas o João Evangelista vai continuar e vai nos falar dos três tipos de perigos que o carnaval pode nos proporcionar e que a matéria pode trazer para a gente. E diz lá: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne. Hipervalorizar as sensações, as aquisições, o ter em detrimento ao ser. E me lembrei aqui daquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele conta uma história de que um homem havia semeado e a terra produziu abundantemente. E aquele homem vai dizer, travar um diálogo íntimo, dizendo: vou derrubar os meus celeiros antigos, vou construir celeiros novos, maiores, mais modernos, se fosse hoje, computadorizados, né? E vou guardar a minha colheita. E vou dizer à minha alma: alma, tens em depósitos bens para muitos anos. Folga, relaxa, se diverte. E diz Jesus que naquela mesma noite ele ouviria uma voz que lhe diria: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? trazendo-nos aqui a ideia de que os valores materiais não podem garantir o nosso futuro, mas nós podemos sim nos habilitar a retornarmos ao plano espiritual com mais tranquilidade e paz, se agregarmos valores do Evangelho do Cristo a nossos próprios valores. Esse é o desafio. Mas ele vai falar em concupiscência dos olhos, essa que nós vemos aí o capitalismo selvagem trabalhar tanto. A gente está com um telefone bonito, novo, mas lança um mais moderno, e a gente quer. Os olhos enchem, a volúpia dos olhos. Eu quero matéria, eu quero prazer, eu quero pessoas, eu quero para mim. E a gente às vezes age desmedidamente. E por fim, a soberba da vida, quando a gente acha que é melhor do que os outros, é enganado pelo egoísmo sedutor. Quando eu penso ser melhor do que os outros, queridos, quem é melhor do que o outro? Todos nós somos iguais, em momentos evolutivos diferentes, mas todos iguais, na mesma embarcação. Quando a gente pensa assim, vamos imaginar um milionário americano, por exemplo, quando ele precisa de sangue numa transfusão, ele pergunta se o sangue é de um pobre ou de um rico. Não, o sangue serve para ele. Se for um órgão, um rim, um coração, ele pergunta de quem veio o coração. Companheiros, todos nós somos iguais, mas a soberba da vida me faz achar que sou melhor do que o outro. O que é concupiscência? Nessa soberba da vida, a gente traz aqui a ideia de status, né? Eu vi certa vez uma palestra e o companheiro dizia ele o conceito de status. Ele dizia que status é você comprar o que você não precisa, muitas vezes com dinheiro que não tem, para impressionar a quem não interessa, né? Então você está ali pagando a prestação do carro altíssimo, mas o seu vizinho está achando, nossa, ele é um magnata, olha o carro dele. Você está ali numa dificuldade para impressionar e agradar o outro, para que o outro tenha uma ideia de você. Mas qual é a ideia que você tem de você? O que você está escondendo? Por que não desenvolver um caráter que eu me auto-admire? Isso é amor próprio, isso é fundamental. Concupiscência, segundo o dicionário, é uma inclinação a gozar os bens terrestres. É particularmente os prazeres sensuais. Vejam que o texto tem tudo a ver com as práticas carnavalescas. Completa lá, ganância por propriedades materiais. Queridos, é legítimo a gente ter uma ambição saudável. Está na lei de progresso e evolução. A gente querer um carro melhor, querer morar melhor, querer ter um lazer melhor, é natural. Mas qual a diferença para ganância de ambição saudável? Na ganância, eu não quero um carro melhor, eu quero o carro melhor do companheiro. E se preciso for, eu tramo, eu ajo maquiavelicamente, eu faço uma fofoca, uma mentira, uma tramóia para poder ter. E quantas vezes nós nos infringimos em inúmeras dificuldades para o futuro para ter um bem que nós não merecíamos ainda. Precisamos entender que precisamos colocar a mão aonde o chapéu, aonde a mão alcança. E não é melhor ou pior quem dirige um carro melhor ou um carro pior. Pensem, nós somos seres imortais, no momento, vivenciando a nossa própria experiência, para crescer e desenvolver atributos morais. Mas vai dizer o dicionário, aspiração por satisfações sexuais. Isso é concupiscência. Agora vejam bem como João Evangelista encerra esse texto. E o mundo passa, e é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, o mundo passa, a tristeza passa, a alegria passa, o patrimônio passa, as aquisições passam, a pobreza passa. A questão não está no que nós temos, é o que nós fazemos com o que temos. Lembro da parábola, aquela história da viúva pobre, que colocou no gasofilácio duas pequenas moedas e teria sido ela, na visão do Cristo, a que mais doou? O que nós temos feito, companheiros, com aquilo que temos? Dividido? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A ideia de João Evangelista, a visão era ampla. Ele não via aqui um espírito, uma personalidade mortal. Ele via o espírito imortal que nós somos, vestindo agora esse corpo para angariar recursos morais no espírito imortal. Palavra dura é essa, né? Então segura que tem uma mais dura ainda. João não estava brincando naquele dia em Patmos, não. Ele veio para falar de coisas muito sérias. Ele dizia, aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Então vamos pegar um avião, vamos para a Palestina, vamos comprar uma túnica, um par de alpacatas, vamos andar na Galileia, é isso? Andar como ele andou, querido, significa que as minhas mãos se tornem a extensão das mãos do Nazareno, socorrendo, amparando, acolhendo, que nossos olhos sejam iguais aos olhos de Jesus, olhando-nos a todos como irmãos que somos, com mais tolerância, mais compreensão, com mais indulgência, com mais perdão. Esse é o olhar do Cristo, que nossos pés nos levem aonde os pés do Cristo nos levaria. Onde nossos pés têm nos levado? Será que onde nós vamos, podemos receber Jesus ali? Podemos levá-lo junto com a gente? E mais que isso, companheiros, que o nosso coração seja também extensão do coração de Jesus, que esse amor que nós não compreendemos ainda possa um dia, e de forma fragmentada em nós hoje, já aparecer e começar a construir o Cristo que está dentro de você, o Cristo que está dentro de mim, o Cristo que está em cada um de nós. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E para terminar, para começar a pensar em terminar por conta da hora, Lucas capítulo 9, versículo 23, agora o próprio Jesus vai nos dizer, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Será que nós nos incluímos nesse todos, companheiros? Os companheiros desencarnados que vieram aqui no carnaval, socorridos pela espiritualidade maior, são todos, todos nós nos incluímos. E dizia Jesus: se alguém quiser vir, nós temos a liberdade. O que vamos fazer com Jesus dessa vez? Esbofeteá-lo? Cuspir na sua face? Dizer palavras torpes? Crucificá-lo mais uma vez? O que vamos fazer com Jesus? Vamos ceder ao império do ego? Negue-se a si mesmo. Ceder ao império do egoísmo, colocar no lugar do nosso coração Jesus. O verbo é entronizar, companheiros. É colocar Jesus no trono do nosso coração. O reino é nosso. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Mas o Cristo no coração, saberíamos já de antemão. Ele nos falaria: tomar a nossa cruz. Haveria uma cruz, haveria um desafio. Queridos, a cruz da evolução dói. Às vezes a dor é um parente infeliz, às vezes a dor é uma doença física, às vezes a dor é financeira, mas a dor é a evolução. E conclui Jesus: e siga-me. E para terminar de verdade agora, a gente trouxe uma frase atribuída a Emmanuel, que diz assim, pensando em carnaval: um instante de invigilância pode gerar séculos de sofrimento. Companheiros, no momento do carnaval, sim, vamos aproveitar o carnaval, vamos descansar, vamos unir-nos em laços fraternos com os amigos, com os parentes, vamos fazer uma leitura, vamos organizar alguma coisa em casa, vamos aproveitar os dias para descansar, para relaxar, com oração, em oração pelo planeta, pedindo a Deus que ampare os companheiros de jornada que estão ali, invigilantes, e que vão colher muitas consequências insanas, e quem sabe, vão levar séculos de sofrimentos para fazer as devidas reparações. Para a gente encerrar, eu quero encerrar com um desejo. Queria encerrar dizendo para vocês que Deus nos abençoe e que a gente tenha um bom carnaval. Muita paz.